Boa tarde, caríssimos. Sejam bem-vindos ao espaço de debate à sexta-feira. O espaço de debate à sexta-feira tem como objetivo principal a partilha de conhecimento, boas práticas de desenvolvimento social, troca de experiência, disseminação de informação com a finalidade de promover a cidadania. Eu desejo a todos boas-vindas e, para começarmos, hoje trazemos como tema a Lei Geral do Trabalho e emprego formal em Angola. Vamos fazer uma reflexão voltada ao projeto da Lei Geral do Trabalho, que está sendo homologado pela Assembleia Nacional, que dentro em breve acho que será publicado. E vamos tentar perceber como é que relação tem com o emprego formal em Angola. Foi assim que convidamos os senhores Vicente António e Norberto Coelho, que são membros da Confederação Sindical UNTA. Agradeço a vossa presença, agradeço por terem aceito o nosso convite. Obrigado a todos. Espero que estejamos preparados para todos tornarmos esse espaço interativo de debate. Eu vou dar uma hora para o debate, sendo 35 minutos para a apresentação e 40 a 35 minutos para o debate. Vamos começar com a apresentação. Os senhores podem tomar a palavra, por favor. Eu vou fazer uma apresentação. Sou Norberto Coelho, chefe de Secretaria dos Assuntos Jurídicos, Laborais e Sociais da UNTA Confederação Sindical. E, em primeiro lugar, agradecemos o convite e louvamos a iniciativa pelo invento e do tema sugerido. O tema emprego formal, ou seja, a nova Lei Geral do Trabalho e emprego formal, surge em ocasião certa para partilhar pontos de vista e de troca de experiência com outras sensibilidades aqui presentes, o qual vamos tentar estabelecer uma relação com as propostas do governo à Lei Geral do Trabalho. E iniciamos dizendo que Angola é um país que, pela dinâmica do seu crescimento, prevê-se para breve um nível de empregabilidade bastante alto. Esta afirmação é do governo, corroborado pelos empregadores, sobre o mercado do trabalho em Angola nos próximos tempos. Esse não é o entendimento do sindicato, que em sede de diálogo social esgrimiu os seus pontos de vista em corrente contrária até a exaustão, apenas no que concerne a empregabilidade. Quanto ao crescimento econômico, também estamos convictos dessa realidade, mas que não seja sobre a égide do trabalho precário. Apesar dos consensos em algumas matérias, ficaram de fora pilares fundamentais que sustentam um contrato de trabalho de feição formal, em virtude de se considerar os contratos de trabalho por tempo determinado como modelo principal. Indemnizações nas diversas formulações com base nas dimensões das empresas, ou seja, micros, pequenas, médias e grandes empresas. Tratamento desigual no pagamento das horas extraordinárias e redução ou eliminação de alguns direitos já conquistados. Estas são algumas das circunstâncias que esvaziam a noção e o conteúdo do emprego formal com que a OIT muito se debate desde 1972. Na nossa opinião, os contratos de trabalho como modelo principal devem ser por tempo indeterminado, com condições aceitáveis, rendimentos estáveis e justos, férias garantidas, proteção, saúde e higiene e diálogo social entre os sujeitos, só para citar algumas nuances. Na forma de pensar os sindicatos, contratação por tempo determinado reduz o custo das empresas em relação aos trabalhadores, fortalece o poder, elimina direitos adquiridos, fragiliza a estabilidade nas relações jurídicas laborais, facilita os despedimentos, propicia a perseguição dos sindicatos e anula o diálogo social. Esse somatório de preocupações norteiam as posições sindicais, ou seja, nortearam as posições sindicais no debate sobre a revisão da Lei Geral do Trabalho com os pareceres sociais, no sentido de evitar a degradação do emprego formal, que é uma componente fundamental do trabalho digno e do trabalho decente. Nunca fomos opostos à revisão da Lei Geral do Trabalho, mesmo porque acontecimentos sociais que se registram no campo laboral impunham uma nova abordagem legislativa em alguns de seus pontos. Tanto é assim que, das 20 propostas apresentadas pelo governo, apenas 3 não tiveram consenso até o fim das negociações, não obstante as outras propostas serem também objeto de flexibilização dos sindicatos ou por parte dos sindicatos. No âmbito do diálogo social com o governo e os empregadores, o braço de ferro residiu no facto dos sindicatos defenderem que a regra geral deve ser o contrato por tempo indeterminado e o limite dos contratos por tempo determinado ter por limite 3 anos. Extravasados, o trabalhador passa a pertencer aos quadros da empresa, o que não voltará a acontecer. O outro grande impasse consistiu no ajustamento das indenizações e compensações dos diversos domínios da lei, como indenizações por não reintegração, indemnização em caso de falência, insolvência ou extinção do empregador coletivo, indemnização por despedimento individual, indemnização de trabalhadores com proteção especial e compensação por reforma. Neste âmbito, a nova lei proposta dá tratamento diferenciado, de conformidade às dimensões das empresas, como já disse, havendo consenso para as grandes empresas, ficando por conciliar as relacionadas com as pequenas empresas, não sido alcançado consenso em relação às microempresas, no que concerne a questão das indenizações. Houve ajustes e clarificações bem-vindas, tornando a lei mais manuseável e melhor compreensão dos seus articulados, com exceções das que acabamos de mencionar, sendo a principal causa de não considerar consensual a alteração da nova Lei Geral do Trabalho. Posto isso, resta-me finalmente comentar que a UNTA, Confederação Sindical, em representação dos trabalhadores, é destinatária da lei já aprovada pela Assembleia Nacional e que aguarda a publicação, o qual não dominamos o texto final, porque não tomamos parte nos atos precedentes a nível daquele órgão de soberania. Termino a minha breve apresentação, dispondo-me para as perguntas e possível debate naquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. No entanto, nós somos portadores de um pequeno excerto dos apontamentos, onde de facto retrata aquilo que desde 2013, nos foi apresentado as propostas do governo para que houvesse diálogo social em torno deles. Bom, então nós queremos relacionar as alterações introduzidas na nova Lei Geral do Trabalho em relação ao trabalho formal. Então, aqueles aspectos que nós mencionamos, achamos que retira tal noção e trabalho formal, porque há opiniões divergentes, foi aqui dito, de que o Estado considera uma coisa, nós consideramos outra. Então, debate aí. Se a lei for aprovada, vai ser aprovada não com o consenso dos sindicatos. Isso é uma nota introdutória para colocar esses aspectos. Vou acrescer aqui apenas os 6 objetivos que levaram à revisão geral do trabalho, para o conhecimento dos convidados. O objetivo número 1 foi ser um instrumento facilitador para a geração de emprego e dinamizador da mobilidade da força de trabalho na economia. O objetivo número 2, proporcionar o aumento do número de postos de trabalho através da flexibilização da contratação de mão de obra. Objetivo número 3, foi de garantir a estabilidade do emprego e os direitos fundamentais dos trabalhadores com vista à manutenção da paz social. Quarto objetivo, simplificar a mobilidade dos trabalhadores para melhor responder às exigências do mercado do emprego. Quinto, incentivar o recurso à negociação coletiva, à celebração de acordos, bem como a conciliação, a mediação e a arbitragem como instrumentos privilegiados de autorregulação das relações jurídicas laborais. Sexto e último objetivo, incentivar a formação e ou o aperfeiçoamento técnico profissional de trabalhadores para proporcionar o aumento da produtividade nos centros de trabalho. Esses foram os objetivos que levaram à revisão da Lei Geral do Trabalho. Os objetivos que o governo apresentou para a revisão da Lei Geral do Trabalho. Obrigado pela apresentação. Fim deste momento da apresentação daquilo que é o assunto que nos trouxe aqui. Vamos entrar à segunda parte do debate, de perguntas, respostas, questões, contribuições, para tornarmos esse espaço interativo e tentarmos explorar aquilo que é o tema de hoje. Eu queria dar espaço para os colegas que têm perguntas e respostas. Por favor. Nelson Paulo, muito obrigado aos nossos mais velhos por ajudarem a equilibrar o debate social no país. Não é fácil. Pois, Nelson Paulo. Nelson Paulo, do Fórum Local de Educação. Eu também trabalho em prol do direito à educação há coisa de 10 anos. Pois, educação e emprego. Trabalho... Defendo a relação cíclica virtuosa entre educação e emprego. Primeiro um comentário. Acho que o grande desafio do debate social em Angola é a correlação de forças. É muito desigual. O partido no poder tem uma força muito grande. E um pensador angolano defende, e eu corroboro com ele, que não se faz em parceria com pés diferentes, um pé grande e um pé pequeno. Eu acho que o grande desafio é nós tentarmos equilibrar a correlação de forças, porque o outro com muita força muito dificilmente vai lhe tomar como um parceiro à altura. Aliás, Angola, em certa medida, conseguiu fazer bem isso, na minha opinião. É só ver quando Angola estava numa situação de fragilidade e precisava de dinheiro, teve que buscar um outro ator que lhe deu forças e isso permitiu que ele agora tivesse um diálogo mais ou menos equilibrado. Eu penso que o grande desafio primeiro é esse, tentar equilibrar a correlação de forças. O outro entendimento que acho também que é importante passar tem a ver com o facto que está a acontecer aqui no casco urbano. Se forem os multicaixas, os seguranças estão reduzidos a mendigos. Porque eles estão sempre a pedir. Quando você tenta tirar dinheiro, eles estão sempre a pedir. Quer dizer, uma pessoa que trabalha está reduzida a mendigo. E isso, na perspectiva de uma sociedade que aprofunda o direito administrativo, é perigoso. O Estado tem que perceber que o perigo não é para o indivíduo, o perigo é para a sociedade. A sociedade está a se tornar frágil diante de forças externas, porque não pode ter a sua estrutura, os seus filhos mendigos, reduzidos a mendigo. E, portanto, o trabalho pode ajudar efetivamente a reverter esse quadro. E eu entendo que o desafio não é só salário nominal, mas é também condições sociais. Agora, eu também queria aqui ver a questão da apresentação. Disse que o governo defende uma alta empregabilidade. Eu acho que isso é... É mesmo perceber que a outra força não está ao nível do debate dela. Porque se formos no Plano Nacional de Desenvolvimento, a previsão de empregos até 2017 é qualquer coisa com uma taxa de empregabilidade de 45%. Há muita gente, ele prevê mesmo que muita gente vai ficar desempregada. Então como é que ele vai falar mais isso até se já está escrito? Até que ele não está a ver a outra força como alguém que está à altura mesmo para debater. Se calhar, não sei se eu que não estou a entender, né, o senhor Nelson, ou o senhor Nelson que não entendeu na minha passagem. O Estado, com o processo de revisão da nova lei do trabalho, quer justificar que vai trazer mais empregos. Vai trazer mais empregos. Mas esta não é a nossa visão. Sim, por sim, quê? Sim, sim. Porque o modelo que ele vai dar prioridade é o trabalho por tempo determinado. O trabalho por tempo determinado. Não acredito que venha promover o emprego. Vai ser o contrário. Isso é o que eu pretendia falar. Se o pacto da expressão saiu errado. Não, é mesmo isso que eu percebi. Não, é mesmo isso que eu percebi. O que eu estou a dizer é que o Estado, ao dizer isso, está a se contradizer. Com o que está já planificado no próprio Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele está-se a contradizer. É só ele mostrar o Plano Nacional de Desenvolvimento e ver a meta de emprego que ele se propõe criar até 2017. É muito baixa. Portanto, ele pode ser animado, o Estado angolano pode ser animado a perceber aqui que efetivamente Angola... Está-se a contradizer como? Ele quer... Não importa que diz o Plano Nacional, né? O que ele quer convencer as pessoas é que vai haver mais emprego. Sim. Com essa modalidade. Isso não está a contradizer. Ele está a querer convencer a sociedade que vai promover emprego, mas com contratos por tempo determinado. Não promove emprego nenhum. Porque vai ter muita facilidade. Vai haver muita facilidade. Olha, eu tenho documentos já em minha mesa, em cima da mesa. É o debate, né? Sim. Tenho documentos na minha mesa de trabalhadores que têm contrato por tempo indeterminado e agora está a ser proposta a modificação para contrato por tempo determinado, para ter facilidade de despedir. Quer dizer, se ele trabalhar, se esse trabalhador estiver aqui até 5 anos, eu estou aí a retirar toda a possibilidade dele me apresentar reivindicações, dele querer discutir comigo, porque ele vai ter medo que daqui a 5 anos não admito mais. É verdade, isso vai acontecer, então já está a acontecer. Os sinais que eu estou a receber, conversando com as pessoas, etc. Okay. Bom, em termos do ponto único que eu queria sugerir, o que eu falava da correlação de forças como um fator importante para o debate continuar mais equilibrado, eu acho que se nós aprofundarmos essa proposta que já estou a fazer, porque eu tenho uma reclamação junto do governo de Angola no meu site, em que também me reduzo a mendigo, mas eu não me considero um ente mendigo, tal como os escravos também não eram escravos, foram reduzidos, a sociedade lhes reduziu a escravos. E essa sociedade também está a reduzir pessoas à mendiga. Então, para nós equilibrarmos a correlação de forças, eu acho que nós precisamos aprofundar o direito administrativo. A UNTA tinha que ter interesse em socializar noções de direito administrativo e de direito ao trabalho, para o debate ser mais equilibrado, para o interesse do debate ser efetivamente o interesse público, e não interesses imediatos de quem fica na mesa do debate. O interesse público tem que estar acima. E o interesse público está acima é os filhos da Angola não ficarem reduzidos a mendigos. Porque eu costumo dizer que nós em Angola temos responsabilidade inclusive com os outros povos. Porque Angola tem recursos que nos permite gerar felicidade para os outros povos. Se não conseguimos gerar só para nós, como é que vamos assumir o papel de ir para fora? Efetivamente, para mim, para concluir, se nós aprofundarmos as noções do direito administrativo, alargar a base da TORES que entende isso, o debate vai ficar mais útil e também a correlação de forças no interesse nacional vai efetivamente acontecer. Tenho dito. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou Cupi Batista. Cupi Batista. Sou da verdade. Desculpa. Cupi Batista. Cupi Batista. Sou da DW. Da GW? DW. DW. DW. Ah, ok. Quero primeiro agradecer também a vossa disponibilidade em colaborar para partilhar o vosso conhecimento com o nosso espaço, porque nós também, apesar de sermos uma ONG, nós trabalhamos na base da Lei Geral do Trabalho neste país. E tanto a organização como o empregador, os nossos funcionários, estamos todos interessados em ouvir a evolução desta ferramenta que está em discussão. Na apresentação que vocês fizeram, eu percebi que um dos aspectos de discórdia entre o governo e o sindicato está muito mais focalizado no tipo de contrato que se propõe. Entre o contrato indeterminado, que no passado era mais evidenciado, por tempo determinado. Também eu percebi as razões que vocês levantaram, que não deixo de concordar convosco. E em termos práticos também, no nosso dia a dia, há exemplos que mostram que um contrato em tempo determinado coloca efetivamente o funcionário num emprego precário. E o conceito mesmo acadêmico do emprego precário, que também a OIT define, contempla essa característica quando o seu contrato é de curto prazo. Então, logo, tu não estás no emprego seguro. E na nossa realidade angolana, os empregados têm essa dificuldade, por exemplo, ao acesso aos serviços bancários, ao crédito bancário. Na nossa realidade angolana, não há nenhum banco que aceita entregar ou dar crédito a um funcionário que lhe apresenta um contrato em tempo determinado. Porque há esta interpretação, seja qual for os argumentos que queremos apresentar, mas a realidade mostra-nos que você que está com um contrato em tempo determinado, estás com um emprego precário, está em risco. Se um contrato em tempo indeterminado pode terminar, em condições, sei lá, entre o empregado e o empregador. Agora, imagine em tempo determinado. Este, quer dizer, se tens um contrato de um ano, pode terminar antes de um ano. Então, eu que vou te dar, te emprestar o meu dinheiro, não estou seguro se devo fazer isto ou não. Mas também quando eu ouvi os objetivos que mencionaram da revisão da lei geral, me parece que a discussão deveria ter começado dali. Porque o que o governo está a defender, o que fez, está a dar resposta aos objetivos que definiu. O quadro dos objetivos estava claro. Quer dizer que estava a romper aquele estado social Exatamente. Que o país tinha para irmos puramente para esta economia de mercado e baseada na empresarialização. Porque vejam que toda essa categoria, tanto das indemnizações como dos contratos, são expressos na base de empresas micro, macro, pequenas, mas não estamos a falar naquela linguagem tradicional de função pública. Quem trabalha no Ministério está em que nível de empresa? Ele, portanto, é funcionário público, a gente tem um outro tipo de relação, que é a relação de emprego. Ele não exige nada, é quase adesão. E qual é o contrato que ele vai ter? Porque esses contratos estão a ser discutidos na base de tipo de empresa. Agora, se for... E nos objetivos percebi também que o governo pretende dar uma dinâmica, uma mobilidade em função ao contexto atual, porque o país agora está a ser gerido numa base de empresas. E quem vai gerar emprego são as empresas. Mas então, no final, eu fiquei um pouco preocupado quando os amigos do sindicato mostraram que o sindicato não domina o texto final que foi aprovado e que está para ser publicado. Isso é grave, já fica complicado. Nós até não queremos viver aqui por causa disso. Exatamente. E agora? estamos, o país todo está em discussão, quer dizer, que estamos a discutir um documento que os deputados já aprovaram, que não sabemos se o presidente ainda não homologou porque está a ouvir as reclamações de fora, vai mandar voltar, ou já assinou, ou vai assinar. Vocês têm expectativa que isso pode acontecer, esse retorno e voltarem à mesa para discutir isso? Dão esperança aos cidadãos? Como é que é? Pelas várias vozes que se levantam à volta da revisão da lei, tenho oportunidade de ouvir em diversas emissoras nacionais debate, reside mesmo nesse impasse. Ou seja, tem acontecido com esse impasse mesmo. Nunca há muitas sensibilidades que não estão de acordo que a revisão da lei seja feita naqueles moldes, né? Nos moldes que estão. Então, tenho esperança que o Sua Excelência, o Presidente, pode fazer um retrocesso. Se quiser, revejam a lei novamente, porque as vozes que se levantam parece que tem alguma dose de razão, etc, etc. Temos esperança disso, né? O chefe da nação quer o bem para a nação, seus filhos, quer ver a sociedade harmonizada, etc, etc. É só para acrescer que, mesmo depois do projeto ser presente à Assembleia Nacional, nós tivemos encontro com as direções dos partidos com assento no Parlamento, onde fomos pedir solidariedade, né, para os nossos pontos de vista. É possível que isso também esteja a pesar, tivemos encontro com eles separadamente, para dizer, mesmo quer dizer, é que negociar com o governo também não é uma coisa muito fácil. Vos digo, porque nós na negociação da Lei Geral de Trabalho com o governo, isso é uma proposta dos empregadores, aí é a Câmara de Comércio. Mas o governo, mesmo nessa negociação, também apareceu, entre aspas, investido como empregador. Temos que lembrar que as empresas do Estado, não é, regem-se pela Lei Geral do Trabalho. Essa é a minha preocupação. O governo, pois, é regulador e também, Pois, também. E nós sabemos que então, novo, é ali para ver, colega, que não foi fácil. Talvez negociar com o governo, não foi fácil. De fato. Porque ele estava ali com dois casacos. Então, por isso tivemos que pedir outras sensibilidades, não é? Reunindo com as direções dos partidos do assento para. E também não temos, desculpa, Nelson, não temos história no nosso país desse tipo de retorno que temos expectativa. Que a Assembleia aprovou e na hora de homologar mandem o retorno para ver essa janela. Não temos exemplo. Não, não tem. Mas eu quero situar num ponto de vista. É que, retirando a lei constitucional, a Carta Magna, não existe lei com tanto peso como a Lei Geral do Trabalho. Mesmo para as famílias, mesmo para então, isso pode levar o senhor presidente a refletir. Porque uma Constituição que sai torta pode se levar à anarquia. Também a Lei Geral do Trabalho, se sai torta de todo, pode ser um grande problema para, pelo menos, os objetivos centrais que o Estado tem: reduzir a pobreza, meter os nacionais, como dizer, exatamente, etc. Porque não há nenhum presidente que vê, ou seja, nenhum partido que quer ver os seus filhos, a sua sociedade, não devidamente harmonizada e a produzir cada vez melhor, etc. Uma linha do trabalho que não favorece, pode representar um desastre. Tácito, ou declarado. Então temos que ter essa esperança que nós temos. Sr. Nelson, a sua resposta fica para depois ou pode ser agora? Não, porque você está cheio de razão. No aspecto de que os seguranças estão reduzidos a mendigos, os seguranças particularmente, fala de um segmento laboral que preocupa muito a UNTA. Preocupa muito, aliás, se calhar, quizá, todos os sindicatos. É que nós não fomos felizes no exercício de um sindicato que tivemos e obriga esse segmento. Então, temos que andar depressa, porque já apresentava algum trabalho. e as empresas já estavam a cautelar algumas injustiças. Mas depois o sindicato desmoronou-se. Então temos que recuperar novamente, não é? Que neste segmento exista um sindicato. Um sindicato, por sinal, que consiga pôr cobro às múltiplas injustiças que existem no curso. Porque estão reduzidos a mendigos, trabalham horas fora do limite, não têm descanso suficiente e, sobretudo, têm falta de muita dignidade. Sabemos disso. É que os próprios trabalhadores também têm que tomar consciência de que já têm instituições onde podem levar seus problemas, se organizarem, ajudar a se organizarem, porque o sindicato é a mesma casa deles. Nós estamos lá porque eles nos meteram. Não diretamente, talvez indiretamente, mas também podem nos tirar para eles os melhores que podem exercitar a atividade sindical. A atividade sindical é de todos os trabalhadores, são nossos pensamentos. Não, outro problema para dizer aí, Sr. Nelson, é que muitas vezes são mesmo os próprios trabalhadores que também colaboram para terem esses trabalhos não dignos. Veja só, a maior parte dos segurança ganham abaixo do salário mínimo estabelecido e eles não denunciam. A segurança ganha 15 mil kwanzas ao mês. Não denunciam. Mas o sindicato já sabe por que ele tem que denunciar. Você já sabe. Sim, nós sabemos como, informalmente. Nesse caso, ele tem que denunciar. Eu, como o colega disse, nós fomos infelizes porque o sindicato que criamos para cobrir essa franja teve problemas e extinguiu-se. Estamos agora a trabalhar para ver se seria. Mas nesse caso, nós recomendamos sempre a dirigir-se à Inspeção Geral do Trabalho. Porque uma empresa que queira pagar o salário abaixo do mínimo estabelecido só tem que ter permissão da Inspeção Geral do Trabalho. A Inspeção Geral do Trabalho tem que ir à empresa, aferir os rendimentos, tudo e dizer, epa, vamos autorizar pagar este ano, não é? Este salário. Sr. Vicente, na questão da nossa realidade, vocês disseram muito bem, vocês sabem que todos esses serviços as pessoas têm, mesmo na lei antiga, têm contrato precário. Vocês já identificaram o perigo do contrato precário. Estás a imaginar o segurança que sai, vai a uma peça, queixa-se, quando voltar, fica sem emprego. Sem emprego. Então vocês já dominam por que eles não conseguem Sim. ir queixar. Já sabem disso, essa é a nossa realidade. O chefe vai castigar. Mas vocês já dominam o problema. Quer dizer, como sindicato e o vosso papel, tem que agir. Não é? É, esse é um lado. Fazer denúncia. Eu tenho uma outra questão da vossa reflexão em relação ao contrato em tempo indeterminado. Já num passado muito recente, na verdade, porque a lei revisada ainda não está em vigor, né? Há também, disse muito que essa lei é muito defensora ao trabalhador, é muito a favor do trabalhador. É uma lei trabalhista. Exatamente. Os empregadores sempre queixam-se disto. Dificilmente o empregador vai ao tribunal e sai a rir nessa lei. Okay? Normalmente é assim, e talvez por isso é que a revisão agora é o sindicato a reclamar e não os empregadores. Não ouvi ainda nenhum empregador a dizer que a lei revisada não está boa. Parece que eles conseguiram desempenhar a advocacia deles. Yeah. Agora, a minha pergunta é que também na base desse modelo de contrato indeterminado, alguns observadores têm estado a apontar que isto tem criado vício no seio dos trabalhadores. Vício na questão de que o desempenho, a produtividade não é correspondente ao que o empregador esperava, porque o trabalhador considera-se como um emprego vitalício. Eu já tenho o meu contrato, esse emprego vitalício, trabalhar ou não trabalhar, dar no duro ou não dar no duro, o meu salário está ali, ninguém vai me expulsar, estou nessa. Esse é um dos problemas também que se levantou sempre. E as empresas queixaram-se que assim não conseguem ser empresas, não conseguem produzir, enquanto tiver essa franja de trabalhador com essa mentalidade. Provavelmente, esse novo modelo é para destruir também essa mentalidade. como é que podemos equilibrar esses desejos? Porque estamos numa mesma sociedade. Sim, mas acho que isso, quer dizer, é relativo, porque, vejamos, mesmo um trabalhador com o contrato por tempo indeterminado, ele pode ser despedido por causas relativas ao trabalhador ou ao empregador. Né? Só que as indemnizações é que diferem. Né? Eu posso ter um contrato com tempo indeterminado com um trabalhador, né? E amanhã é o patrão chegar e não quero mais que tu labores na minha empresa. E vou indemnizá-lo. Né? Essas causas são relativas ao empregador. A indemnização é diferente. Por isso, isso aí não se põe, é mesmo política dos empregadores. A relação jurídica laboral é uma relação muito complexa. Não é? Porque o empregador, a qualquer momento, não é, doutor, pode extinguir a relação. O problema está na indenização. E eles aqui tentaram fugir. Não é? Tirando o tempo indeterminado, não é? Tentaram escapar das grandes indenizações. Bom, deixa-me complementar aqui um pouco. Senhor Cook, olha bem, isto é um falso problema. Porque o trabalhador está sob autoridade e comando do empregador. Quem organiza o posto de trabalho, organiza as hierarquias no qual trabalha, o trabalhador não pode fazer aquilo que bem entende, não pode relaxar, etc. Se de facto o empregador está com o olho em cima do trabalhador. Então o trabalhador vai deixar de exercer a sua função porque viciou-se por causa do tempo indeterminado? Não. A exceção tem que ser o trabalho por tempo indeterminado. O contrato por tempo indeterminado tem que ser a regra. Você entra com o emprego, mesmo porque facilita na tua organização pessoal, econômico, social, familiar e tudo. Tem reflexo psicológico muito importante. Porque eu não vou, se calhar é o contrário, eu se vou para uma empresa com meta de que até o dia tal vou sair, eu passo a não ser muito produtivo, para quê? Não me esforçar tanto. Se daqui a 5 anos, se calhar, a empresa, eu não sei se vai renovar comigo ou não vai renovar comigo. É que não é, o contrato não acaba nos 5 anos, até 5 anos, quer dizer que no meio pode romper o contrato. O trabalhador vai ameaçar, o trabalhador não reivindica nada, o trabalhador não pode falar. Isso é uma espécie de represália absurda em relação ao contrato de trabalho. Você vai... Porque o empregador, põe-me na pele do empregador, aparece um trabalhador, um bom mecânico. Ele, porque quer triunfar no mercado de emprego, vai aceitar as cartas das condições que eu lhe impuser. Epa, você, tal, mas o teu salário vai ser esse, tal, mas quando ele se vê lá na empresa, decorrido aí um ano, vai ver que ele é muito prestado. Vai chegar no patrão e vai dizer, não estou muito contente com o salário, que o patrão aumenta, tal. O mercado, como está cheio, está preenchido de desempregados, eu vou sondar um outro mecânico para substituir essa, porque se já que já começou a... Temos que ter consciência de uma coisa. O patrão quer amealhar tesouro, um pouco, gasto. Então, vamos ficar com o trabalhador. Deus me renova contigo. E mesmo no campo sindical. O sindicato me enfraquece. Porque se eu vou para a empresa, sou eleito membro da comissão sindical, tem que ser um sindicalista quase mudo. Porque se eu começo, vou ser encarado como um adversário do empregador, se eu começo a conversar com os outros no sentido de melhorarmos as nossas condições. Ele vai falar com o sindicalista aqui, não tem contrato comigo por tempo determinado. Primeira oportunidade é... Vai para a vida. É mau. Isto é mau mesmo, é mau. Não tem. Você, nos tempos do contrato por tempo determinado, os empregadores despediam muitos trabalhadores porque já não querem mais os trabalhadores. São muitos trabalhadores que vão à junta reclamar que foram despedidos porque o patrão já não quer, porque o patrão me substituiu. Quer dizer, vai, é a tendência de haver um certo abuso nisso, porque o empregador até pode aproveitar o trabalhador, como o trabalhador quer sempre, quer trabalhar mesmo, porque o desemprego é a mãe de todos os vícios, e ele ficando fora do emprego está sujeito a caminhos ímpios. Então o empregador pode lá aproveitar para até trabalhos de casa. Até, porque há casos que eu conheço. Pegando um trabalhador e tal, trabalhando em um motorista e tal, minha casa, ver o jardim, tal. Epa, vai à minha casa, tem lá, já um casamento e precisamos de tal à noite. Quer dizer, é um abuso que a gente não vê, mas conhece. E sabe, porque não vê, mas os trabalhadores vão falando, etc, etc, etc. Quer dizer, está tudo, estão as condições criadas para que o trabalhador vá para o seu emprego, mas, quer dizer, ele exerce a sua atividade, passa o termo, vírgulas altas, assustado. O desemprego pode acontecer com ele. Agora, um trabalhador já constituiu família, já tem um filho, já tem. Esse trabalhador vai reivindicar mesmo o quê? O que é que ele vai reivindicar? Fica com medo de reivindicar. É mesmo os outros que vão dizer, para você ficar quieto, mas você não, o contrato vai acabar. Não, por tempo determinado, havia um conjunto de questões que tinham que acontecer para que o empregador despedisse um trabalhador. E mesmo porque os processos disciplinares tinham outra carga. Nem nota de culpa, porque a nota de culpa faz com que o trabalhador tenha consciência do erro que cometeu, ou de chamar o sindicalista para ir depor, ou não sei o que. Agora não. Censura do Estado. Censura verbal. Censura do Estado. Desconto não sei o que, desconto, não entra desconto. Despedimento. Não tem mais nada. Ele é ouvido, etc, etc, etc, mas não tem ninguém que vai assistir, acompanhar, etc, etc. Eu não sei se Cabal também não fui, mas eu acho que dei mais ou menos uma dica. É só para dizer, camarada, Angola, até o presente momento, a nível da SADEM, é o único país que não tem um programa nacional de trabalho decente. Mas, com a visita do secretário-geral da OIT, parece que o senhor primeiro-ministro apresentou o programa do trabalho decente. Vimos assim formalmente para o nosso secretário-geral. Mas nós não participamos, não é? Esse é um outro problema. E a OIT aconselha. E acredito, acredito que se este programa nacional de trabalho decente fosse já aprovado antes dessa discussão, esse assunto aí do contrato por tempo indeterminado ficaria resolvido, porque se nós queremos um trabalho decente, vida digna, não é? Temos que ter empregos estáveis, tá vendo? São estratégias que o governo usa, não é? E nós tentamos, houve aqui uns peritos da OIT que vieram há 2 anos atrás para ajudar o governo nesse trabalho, na elaboração deste programa, e no fim eles chamaram nos processos sociais e disseram: o vosso governo não quer que esse programa saia, não estamos aqui a fazer nada. Já ficamos 15 dias nos hotéis, nos reunimos com ele. Não há interesse, vamos ir embora. Mas agora, depois dessa discussão da lei, não é? O senhor ministro apresenta. Por isso. Mas nesta altura, o governo está a nos dizer que a lei, a OIT, já tem um aval positivo. É um parecer. Ainda não é um parecer, não é? Estou no ver. É um parceiro da OIT que deu, né? Parceiro não vinculou. Não vinculou. Parceiro. Mas em termos de defesa da imprensa, de diálogo social, até um certo nível, ele é mais ou menos aceitável. Mas em casos em que o governo está interessado, pera, não resulta nada. É um diálogo vazio, é um diálogo que não sei. Não sei, professor Adão. Pelo conteúdo da Lei Geral do Trabalho, da nova Lei Geral do Trabalho e aquilo que é a visão dos sindicalistas, podemos concluir que estamos perante uma ideologia neoliberal no contexto da organização econômica e... Boa tarde, caríssimos. E também... Sejam bem-vindos ao espaço de debate da sexta-feira. Acionou aí. Pois, estamos esperando um governo neoliberal, porque a precarização do mercado de trabalho é um facto. Quer dizer que é um facto assente, caso se aprove essa nova lei. E também... Eu queria saber qual é a estratégia que a UNTA está a desenhar para fazer face à situação, para mitigar o impacto desta nova lei para os trabalhadores, tendo em conta que ele já passou no Parlamento e tudo indica que a lei vai passar. E se já tem um plano de mitigação, ou se tem ainda uma esperança de que o Presidente da República reflita e devolva a lei ao Parlamento para ser novamente discutida, quais são os passos que a UNTA está a dar para que esta reflexão seja efetivada? Eu estou a falar em termos de alianças estratégicas com outras organizações para fazer uma espécie de advocacia, porque ao nível como também os mídias estão a tratar o assunto, nada pode sensibilizar o chefe de Estado a tomar uma posição favorável aos sindicatos. Ontem houve, acho que foi ontem, que a nível do MAPES estava em debate na rádio e minimizavam a visão do MAPES, quer dizer, a forma como eles apresentam mostra que os sindicalistas estão equivocados. Então é necessário fazer um trabalho de casa, procurar buscar outra correlação de força por outros correntes para mostrar o perigo que a sociedade no geral, estamos a falar do cidadão, do trabalhador, poderá enfrentar nos próximos tempos. O diálogo social a este nível poderá morrer e ficar apenas a nível das centrais sindicais e o governo, mas a nível do mercado de trabalho esse diálogo social poderá morrer, e com um risco muito grande das próprias centrais sindicais ficarem mesmo sem filiados. Então eu queria ouvir um pouco de vocês quais são as estratégias que estão a ser desenhadas a nível dos sindicatos. Bem, camarada Dama, em face disso, não é? Em face disso, por isso é que nós reunimos, não é? Pedimos reuniões com as bancadas parlamentares, não é? Com os partidos, com assento parlamentar, e mostramos a nossa inquietação. Para dizer que, pronto, o governo, de facto, não é? Mostra que nós estamos equivocados. Vou só dar um exemplo, camarada. Nós negociamos com o governo, não é? Lei Geral do Trabalho. Mas a versão que eles submeteram ao Parlamento não nos foi dado cópia. Veja. Onde é que nós fomos conseguir essa versão? Na bancada parlamentar da UNITA. Pedimos solidariedade, não é? E foram eles que nos deram a versão que o governo submeteu. Apenas nós, eles nos forneceram um mapa onde havia consenso, onde não havia, mas os textos, sabe que os textos dizem tudo, não é? O português tem muitos significados. Então, e outra coisa também, é que estamos um pouco esperançados porque a UNTA levou também esse assunto para ser discutido em reunião do Conselho Nacional, Conselho Nacional de Concertação Social, que é proponido pelo vice-presidente, é o mais amplo, não é? Para ver se ainda conseguimos ter alguma esperança. E, não havendo esperança, sendo homologado a lei, nós, não é, temos em mente, a estratégia é, no próximo ano, não é, tendo em conta a nova lei, incentivarmos os trabalhadores, todos, de quase todas as empresas que nós temos filiados, a celebrarem acordos coletivos de trabalho, né, para evitar os despedimentos que a gente já prevê com... Está previsto acordos coletivos? Está previsto. Acordos coletivos... Acordos coletivos é... Um direito. Lei de negociação. Existe lei. Acordos coletivos. Só os acordos coletivos, não é? Temos já projetos e vamos ter que andar o país todo, não é? Com os acordos coletivos vamos tentar minimizar isso. Esses são os passos que nós vamos dar. Sim, o senhor Adão fala aí com muita propriedade porque de facto nós, pois é, estamos a ser também qual é o termo adequado? Atingidos, vamos assim dizer, pelas correntes internacionais do neoliberalismo, que se passa nas nossas empresas. Não estamos isolados. Então, a estratégia, o que se passa em Angola, se calhar está-se a passar também em muitas outras partes. Mas na Europa, muitas das situações, porque a nossa legislação está muito baseada também na legislação, particularmente portuguesa europeia, normalmente portuguesa. E lá, como atravessa muitos vendavais econômicos, então, se calhar, Angola quer se prevenir e quer já, não é? Dar aqui uma roupagem à nossa legislação virada para o neoliberalismo. Mas isso, o neoliberalismo, de facto, é uma coisa que Angola não vai evitar. Não vai evitar. Então, a estratégia e para mitigar esse problema, a concertação sindical tem de se colocar a nível da região, se calhar a nível da África e a nível mesmo do mundo. Quer dizer, o mundo tem de contrapor essa corrente feroz que é de banalizar a relação de trabalho. A relação de trabalho, vamos dizer. A relação de trabalho, porque a relação de trabalho está a ser naquele jeito de tomar esta página. E não pode ser. Porque senão os trabalhos não se realizam. E também podemos colocar dúvidas que se o desenvolvimento pode ser alcançado com muita facilidade, como se está a pensar. Quer dizer, nós somos apologistas de que o crescimento deve existir, é com o crescimento que a sociedade vai melhorar, mas também, se a força de trabalho não for respeitada, eu creio que também podemos pôr em causa muita coisa. Agora, a força, o esforço sindical tem que ser maior. E aí, agora, o senhor Adão disse que temos esperança. Nós já sabemos que temos esperança. Mas, mesmo assim, se for aprovada, a nossa ação educativa entre os trabalhadores tem que ser o triplo. Quer dizer, tem que ser muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Porque também nós não duvidamos de todo. Se um trabalhador tiver grande competência, não é? Ter grande noção e responsabilidade daquilo que lhe é colocado como trabalho, realizar, quer dizer, já também não vai expedir. Mas em 100 trabalhadores pode aparecer 4 ou 5. Quer dizer, a maioria vai ser mesmo aquele trabalhador que encara o trabalho de forma mais ou menos e que está sujeito a levar aí umas cavilas. É complicado, de fato. Essa competência, essa idoneidade, tem que existir no trabalhador e também no empregador. Exatamente, porque, mas vamos ver, fala-se muito em competência, até porque o termo competência, não sei, há trabalhadores que é mais força física do que qualquer outra coisa, né? Agora, competência talvez sejam aqueles trabalhadores que utilizam massa cinzenta, grande tecnologia, técnicos, etc. Mas o trabalhador que está ali a pintar, está ali a bater chapa, está ali não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por isso é bom trabalhador, a competência vai se medir como. Ele arranja o carro muito bem, está tudo bom, etc, etc. E está sob vigilância de alguém. Então, se alguém, se o trabalho não está a funcionar bem, ele tem o sujeito de. Tem o direito de dizer ao trabalhador: é para você, tem que melhorar aqui, ali, etc, etc, etc. Não pode, logo, porque esse trabalhador é indisciplinado. Está reduzindo a sua capacidade de trabalho, não está a produzir bem, não. Tem o responsável, o setor, tem o chefe tem outro chefe. É uma hierarquia na empresa de que deve, de facto, não permitir que os despedimentos sejam frequentes. Os acordos coletivos de trabalho envolvem também o empregador e o trabalhador. Envolve mesmo. É uma boa forma da gente dirimir mesmo esse despedimento massivo que a gente se espera com a aprovação. Pelos objetivos da revisão da lei, não há espaço para acordos coletivos. Não. Sim, porque mesmo, Câmara de Vicente, desculpa quem diga aqui, porque os contratos de trabalho, por tempo determinado, vai ser a opção. Você pode ter algum acordo, você pode, pode fazer o seu acordo coletivo, etc, mas vem cá. Sim, senhor, está a trabalhar aqui. Ok. 5 anos, ele diz que, bem, esse homem, outro dia levantou-me um problema. Eu tenho comentado aqui, porque também, a entidade empregadora, às vezes, nem preciso que lhe reivindique novos salários. Ele mesmo, por consciência, deve dizer, bem, eu tenho que ter trabalhado aqui há muito tempo, então não vai dizer que o tempo seja muito. Chega aos 5 anos, outro. Enquanto haver esse exército de desempregados no seu país, e nós temos que olhar com muita atenção para essa sociedade. Você vê tanto jovem, tanto pessoas com uma certa postura a vender cartões de sal. Isso é lutar contra o desemprego. A vender coisas, bujinganga na rua, muita miudade. As pessoas que têm hoje 14 anos, da manhã tem 15, que tem 15, que são centenas. Uma vez fui aluno da Sul, eu fiquei impressionado a ver tanta gente parada na praça, etc, etc, etc, sem trabalho. Tem que haver essas microempresas, médias empresas, pequenas microempresas, microempresas, pequenas empresas, grandes empresas, ou seja, médias, é bom que surjam. É bom que surjam, tenham atividade, o Estado apoia, mas não é para trabalhar hoje, daqui a 5 anos, é para você sair. Mesmo porque se não facilita na aquisição de muita experiência, não é? E de tornar trabalhadores maduros, prontos a... Não facilita, 5 anos, sai. Então, eu entrei como pintor, sou ajudante. Não posso falar nada, vou trabalhar, tentar. 5 anos, ele diz, bem, esse cara já está bastante. Esse senhor já está aqui há 4 anos, 5 anos, ele diz, vai querer aumento, vou buscar outro. E vai buscar. Também se pode acelerar a pobreza urbana, uma vez que a opção pela mão de obra barata pode fazer com que as empresas saiam do centro da cidade e se aproximem nas zonas periféricas para poder buscar mão de obra barata. Basta entrar daí pelo Rangel, pelo Sanguizanga, você vai ver a quantidade de trabalhadores informais. E arranjar carro, arranjar chapa, etc. Não, quer dizer, amanhã estamos a envelhecer sem segurança social, sem nada, etc. Estamos com gente de família. É muito grave. Quer dizer, se for neste sentido que o senhor Adão defende, até não é o mal de todo. Perde o jovem urbano, ganha o jovem da periferia. Agora, essas políticas só se agravam quando o nacional reclama esse salário não é dado, e nos países o que estamos a ver é que acontece a invasão do estrangeiro que pode conseguir emprego a qualquer salário, que é o exemplo da África do Sul hoje, as confusões que há na África do Sul. É resultado disto, porque o nacional não concorda com a oferta, o sindicato quer reclamar, mas o estrangeiro que está lá e que precisa de ter algum pão, ele vai substituir o nacional. É essa revolta que hoje os nacionais vão contra os estrangeiros. Nós queremos reclamar. Você é nacional, encara aquilo sem grande importância. Tá. O estrangeiro quer trabalhar, quer sobreviver, está na terra alheia, quer dizer, esforça-se mais. Então tem preferência no estrangeiro. Então, esse é o caminho das economias capitalistas, não é? E parece que estamos a caminhar para ali, como o Dr. Norberto disse, que não temos como escapar disso. Sem dúvida. Mas agora, nos contatos que vocês tiveram com os parlamentares, nas bancadas, e já agora queria perceber, também a ideia que temos é que os partidos que temos no país, não ouvi ainda nenhum partido declaradamente de direita. Ou temos, dizem que eu sou de esquerda, a maioria, outros porque esquerda-centro. E como é que os deputados ligados aos partidos estão a ver isto? Porque para qualquer um a tendência é irmos para esse neoliberalismo, para esse capitalismo. E aquela filosofia partidária que defende de serem de esquerda, onde é que fica? Bem, eu, de facto, eu não queria contrariar o meu colega Vicente naquilo que ele disse. Mas vou dizer uma coisa. E se calhar vai repetir um bocadinho. É que, para mim também, há muita pessoa, há muitos cidadãos que é empresário. Quase todos. Empresário. Então, quer dizer, pisca teu olho, esquerdo, mas. Estava com a direita. Então, pois vamos ver, estamos mesmo amarrados. Não vale a pena, porque aquele encontro que tivemos com ele, depois também, como, sabe como é a configuração do Parlamento, como é que é, né? As outras teses não passam muita facilidade, quase que não passam. Essa, se calhar, essa das autarquias, se calhar, teve das propostas que, se calhar, um partido contrário apresentou e bateu-se e tal, e depois teve assim um quase consenso total. Não é? Ou não? Não, não foi o. É um calendário. É um calendário. É um calendário que foi discutido. Quem apresentou? Já o Ebra já tinha. O Ebra tinha aquilo, mas aceitou as contribuições dos outros partidos. Quer dizer, era preciso, se calhar, era visto de uma outra forma e talvez o resultado seria outro. Se a configuração também do coisa não fosse, não é. Se você levar a lei geral do trabalho, são todos empresários. Não, para além de ser empresário, a bancada parlamentar da UNTA, isso aí, conforme está configurado o parlamento, todas as leis passam, eles têm a maioria qualificada. Quem deu esse poder? Né? São vocês, o povo. Nós, o que a gente pode solidarizar convosco? Não levantarmos a mão, mas passa. Não é? Mas ele quer dizer mesmo, não levantarmos a mão, mas ele exatamente tem a minha empresa, mas isso também facilita. Sim. Não levantamos a mão, mas passa. Não tem como a oposição fazer um fim-capé ou uma legislação. Não, tem, tem. Tá, o senhor parlamento. O senhor Nelson tinha colocado numa questão, que eu gostaria de entender melhor. Estava a falar em equilíbrio de força, de relação de forças entre governo e junta. Governo e a sociedade de organização das forças, sem das forças. Que deviam fazer o check balance. Check balance. Estão fracas, não se consegue fazer aqui o equilíbrio. Sim, isso nos Estados Unidos, sei lá. Não, mas olha, essa correlação de forças. É lá no. Essa correlação de forças não. Você decide uma coisa, vai no outro. No outro fórum para aquilo. Pesa as coisas e tal, não passa, será que não? Nelson, né? Essa correlação de forças, né? Nos países onde não há alternância do poder, é difícil existir. É difícil. Mas nós também temos correlação de forças, mesmo internamente. O MC não é uma massa homogênea. Sim, sim. E assim é que é um partido assim funcional. E o sindicato é forte mesmo. Já teve um congresso da COSAS. Já estive em um congresso da COSAS. Meu nome é José Tiago. Eu queria saber da vossa opinião. Falou-se tanto na nova lei que um dos objetivos é a promoção do emprego. Com esse, no governo, né? Exato. Com esses aspectos todos que aqui já discutimos, que sob o vosso ponto de vista, mais irão promover a fazer com que as empresas, quando virem que o trabalhador faz algumas exigências, podem rescindir o contrato. Quais são as estratégias que vocês estão a criar para mitigar essa vossa antevisão do aumento do desemprego? Essa é uma questão. A outra questão é, gostaria de saber da vossa opinião, que segundo o governo essa lei veio também para promover o emprego e promover o desenvolvimento, devolver a dignidade ao trabalhador. Como é que isso será possível ser feito apenas com a lei? Ou será que devem ser mudados os processos produtivos, os processos de controle, os processos de avaliação dos empregados para que se possa promover o desenvolvimento? Bem, é assim. Para se promover o desenvolvimento tem que haver regulamentação. Não é? Esse argumento deles não é regulamentar mesmo. Então, porque é aquilo que dissemos, nós agora estamos numa política neoliberal, não é? E onde o maior empregador tem que deixar de ser o Estado para ser, não é, o privado. Desculpa cortar-lhe, mas nós estamos, temos conhecimento que há várias leis, vários regulamentos, mas onde pecamos é na sua aplicabilidade prática. Eu queria saber da vossa opinião. Com essa da regulamentação, será que regulamentando irá promover o acesso ao emprego, irá promover o desenvolvimento socioeconômico do país e devolver a dignidade ao trabalhador, às famílias? Vou te dar o ponto de vista da UNTA em relação àquilo que disseste. Por exemplo, a UNTA defende a geração de emprego digno e posiciona-se contra a precariedade do emprego que as tendências neoliberais pretendem impor no mercado de trabalho com base na liberdade contratual. Esse é o posicionamento da UNTA. A UNTA advoga que a mobilidade da força de trabalho deve respeitar os termos contratuais e não ser utilizada para desfazer-se dos trabalhadores ou para despedi-los sem justa causa. Quer dizer, é completamente diferente dos objetivos que se vai... Sim, nós temos os nossos objetivos. Nós estamos em campos opostos. Isso, yeah, e isso tudo nós isso metemos na mesa. A sociedade toda já tá reparou que não estamos em sintonia com o governo. Sim, não estamos. Metemos na mesa. Não estamos. Só aqui, governo é governo, fazer valer as suas posições. Mas, aquilo que disse. Porque um dia estava, ainda a semana passada, as duas semanas, estava no Tendências de Debate. E eu disse: aceitamos, mas não concordamos. Porque concordar não é aceitar. O Estado utilizou o seu IUSDP. Vai, se calhar, fazer valer a legislação. Mas contra a vontade dos sindicalistas, o que é mau. Que é mau. Agora, nós queríamos que também os trabalhadores, os próprios trabalhadores dos assalariados, nos ajudassem. Porque precisamos, às vezes, colocar no campo, descoberto qual é a nossa capacidade mobilizativa. Estamos aí ver razão com o mês de maio, mas são os trabalhadores que vão. Nós já tentamos fazer greve. A única greve que teve algum peso aqui no Manda e saiu do nível, o salário tinha na função pública e subiu um bocado, foi uma greve em 2002. Foi a primeira vez que a função pública paralisou. Não paralisou a 100%. Mas aqueles 40% mexeu para a sociedade. Mexeu mesmo. Agora, nós precisamos que, quando o Estado, ou seja, quando haver uma atividade dessas, mulheres de maio, ou mesmo uma greve, um chamamento sindical, etc. Quer dizer, tá, tem que ver de que são representativos. Esse sindicato tem uma mão humana que pode e coloca em condições de fazer exigências ao governo. Agora, são meia dúzia de gatos pingados. O governo passa por si, mesmo na empresa, né? São 200 trabalhadores, 50 que estão a fazer greve. Ah, lá se chega a fazer greve. É que os trabalhadores também não são solidários. Ou ainda falta essa consciência associativa. Então, nesse campo, temos que trabalhar pouco. Mas por quê? Também o que desmoraliza é o quê? É o funcionamento das instituições. Sim. Chega um indivíduo e diz, pá, você tem que tratar esse documento, aquele, aquele. Ele também diz, o quê? A função pública não funciona, não vou perder tempo naquele, etc, etc. Então ele sabe se reivindicar, gritar os quatro ventos, etc, etc. É a UNTA que vai nos ajudar. Ah, não vai lá no 1º de maio. Mas tem melhorado pouco a pouco. Né? Já não somos com eles de maio, partido único. Aquilo era quando não precisava haver reivindicações, porque havia a teoria de que os trabalhadores não reivindicam os próprios trabalhadores, porque o governo é algo dos trabalhadores. Os trabalhadores não reivindicam o próprio trabalhador. Os bens de produção eram nossos, tá? Os 1º de maio tinham outra configuração. Uma curiosidade. A CUT no Brasil tira vantagens de estar próximo do partido do PT. O COSATU, na África do Sul, tira vantagem de estar próximo da ANC. Quais são as vantagens que a UNTA tira ao estar próximo do partido do poder? Quer dizer, houve um deslocamento, não é? Em virtude da mudança abrupta do poder. Esses sindicatos surgiram já na economia de mercado. Nós tivemos um regime socialista, né? Depois houve um corte brusco para mudar o mercado. Aquelas empresas todas que eram do Estado passaram para o privado, entrou a filosofia capitalista, etc. E o movimento sindical deslocou-se da ombreira do partido. E o partido, se calhar também, achava que não devia fazer o aproveitamento dos sindicatos. Também não sei se tinha muita certeza que os sindicatos haviam ter algum alinhamento. Por acaso até, em virtude da sua gênese, ainda está ligado ao partido. Mas o partido, um tempo, talvez, de apoio em certas, como que eu vou chamar, em certas posições, né? Em certas... Comparecer, etc. Mas os benefícios que dá os sindicatos é genérico, mesmo os sindicatos que são hostis ao próprio governo. Por exemplo, a CECILA já teve alguma hostilidade em relação ao governo, mas nem por isso, em termos de filiação, conseguiu subir muito. Falava em salário mínimo de $500, fazia algumas paralisações, etc. Mas a UNTA, de facto, é a maior central sindical, com o maior número de filiados, mesmo em termos de sindicatos e federações, não é? Porque, de facto, tem justificado que, de facto, é mesmo uma organização sindical e trabalha bem, e nesse aspecto não há problema. Mas o apoio que se dava no regime anterior não pode ser igual, senão também com nota. E porque a população não anda muito satisfeita com o regime, a população, entre aspas, alguns que estão ligados a outros partidos, né? não estão muito ligados a coisa. Então é preciso que, se calhar, não sei. Só para ajudar aí o camarada. Só para explicar um pouco. A minha pergunta, essa minha curiosidade, vai no sentido de como a UNTA aproveita a aproximação com o partido para fazer valer determinadas posições. Não tanto o apoio, mas influenciar as decisões. Uma das esperanças também que nós temos é do encontro que tivemos com a direção do MPLA, não é? Em relação aos nossos aspectos, né, que não tiveram consenso na Lei Geral do Trabalho. Isso ainda pode estar a pesar na mesa do chefe do Executivo. Sim, para o partido me chamou. Essa é uma das esperanças. Secretário-Geral? Diga. Secretário-Geral do MPLA? Sim, com a direção. Isso é importante. Sim. Mas eu sou o Silva, eu também tenho estado a perceber de que, de um tempo para esta parte, a UNTA tem pouco poder. De tudo o que já se disse aqui, também isso me deu a perceber que a UNTA hoje ficou um bocadinho fragilizada. Bem, a UNTA também está um pouco fragilizada, mas porque se tu também fores a sede do partido que nós temos aliança, a maior parte são empresários. Não, mas é isso que eu tinha dito naquela hora, né? A capacidade mobilizativa que vai determinar a capacidade, o aumento da capacidade da UNTA. Enquanto os olhos da sociedade não saber qual é a capacidade mobilizativa da UNTA, temos que trabalhar nesse aspecto. Vamos conseguir aproveitar o mercado informal. O mercado informal está aproveitado. Está aproveitado. Temos está todo decidido no mercado informal. Temos o controle informal. Mas segundo a lei, fala-se de emprego formal. Logo sim, se contempla o mercado sim, informal. Mas, o mercado mas informal é um segmento importante. Mas segmento importante. Tem que ser protegido também. É muito importante o segmento do mercado informal, mas não está contemplado nessa proposta de lei, que fala simplesmente em a trabalho formal. E também aqui um conceito que temos que saber definir. O que é trabalho formal e qual é exatamente o trabalho informal cá em Angola? Porque acho que a fronteira é, é muito tênue. É formal porque tem documento, é formal porque falta ou respeita a 3 ou 4 requisitos, ou é formal ou informal porque não respeita a 2, mas respeita a 2 requisitos para que se torne formal? Entre muitos requisitos, quais alguns foram mencionados ali? Se você não tem um salário estável, não é? Não precisa que venda muitas coisas, etc, pode ter o dinheiro que você tiver, mas se não tiver um salário estável, se você não rubricar um contrato de trabalho, ter um empregador permanente numa empresa que tem os instrumentos, a estrutura toda, etc, etc, não gozar férias, não ser garantida o problema de saúde ocupacional, não ser nada, você é um ronceiro, trabalho informal, é um trabalho informal, não está, você não formalizou nada, pegou na tua quinta de saiotes, de blusões, saíste pela rua a vender por aí, ou estás numa oficina que se ganha nem está legalizada, estás aí a bater a tua chapa, etc, etc, não tem segurança social, não tem nada, é trabalho informal, é informalização. Trabalha aqui, tens um patrão, tens um salário. Diga, trabalho doméstico. Trabalho doméstico é um trabalho informal. Informal. Então, os funcionários dos armazéns. Funcionários dos armazéns? Tem contrato, esse. Sim, mas são formais ou informais? Não, se tem contrato, tem um patrão, tem um setor, são formais. Tem patrão, não tem contrato. Sim, formal, tem salário fixo. Não tem contrato escrito. O contrato pode ser... Sim, pode ser verbal, acho que, sim. Mas não tem salário fixo. Não, os armazéns têm um salário. Sim, estou a dizer. Não tem um salário fixo, mas tem um contrato. Não tem contrato formal, mas tem o verbal ou um acordo verbal, mas a empresa não está, em termos jurídicos, não está constituída como deve ser. É uma empresa que é informal e é trabalhador, são verbos informais. Ah, mas acho que não há um requisito. Empregador? Acho que aqui há um requisito que nós podemos aproveitar como diferenciar o trabalho formal e o trabalho informal. Acho que é o salário base, o salário estável. Não independentemente do trabalho que o indivíduo tiver a fazer, diz que estável. Tem um salário estável. O salário frequente. Exatamente, frequente. Mensalmente ganha 20 mil. 20 mil. Esse indivíduo podemos considerar como se tivesse no âmbito do trabalho formal, não informal. Agora, contar um empregador. Se tiver problema, se tem um empregador, ele paga mensalmente 20 mil. Esse é. Está na atividade formal. Não, eu discordo. Sim, do que ficar... Um trabalhador doméstico remunerado, está no setor que tem, formal. Que tem um salário mínimo. Também tem um salário mínimo. Mas, tem um empregador. Sim, mas... Tem salário regular. Não, tem salário que é um salário fixo. Mas o trabalho doméstico remunerado ainda é informal. Ainda é informal, sim. É considerado. A propósito, é só para dizer que hoje o salário estável em Angola também já está sendo uma coisa muito difícil. Eu tenho exemplo da salário Cuca. Estável. Eu tenho exemplo da Cuca. É uma empresa estável. Tem tido salário sempre a dia, mas essa vez falhou. Então também já não é estável. Isso é que não, nem estável, mas é formal. Não deixa de ser formal. Pode falhar até 6 meses de salário. Você está lá, tens o vínculo, que pode ser verbal ou escrito. A empresa existe. Houve falha de salário, não sei se alguém roubou as finanças. Isto é atraso. Mas a lei também define se o atraso vai até quando. Né? Porque depois da data que a lei define, deve ser com... Mas também melhor não esconder. Essas tendências que o senhor está mencionando, que está acontecendo com essas grandes empresas, como a Cuca, que está dando exemplo, é que estão a motivar esses objetivos da revisão. Da revisão. Os senhores estão a dizer, os que tomam decisões são também empresários. Já começaram a notar isso. Então não vale a pena eu ter na Cuca, ter na Refinhão, um trabalhador com contrato em tempo indeterminado. E ficar com tempo indeterminado. Há um aspecto que traz mesmo irritação sindical. É que se você tem um contrato por tempo determinado, não é? E estás doente, a empresa vai começar, vai por, enquanto você estiver doente, justificar a doença, vai te pagar 50% do salário durante 12 meses, talvez, né? Isso, cara, isso, 12 meses. Mas se coincidir e nesses 12 meses o teu contrato chega ao fim, ele deixa de pagar os 50%. Quer dizer, se o teu, se a tua justificação para receber os 50 dólares são de 12 meses, não é? 12 meses vai calhar em dezembro, mas o contrato termina em agosto, ele deixa de pagar os 50%. Mas você saiu doente da empresa. Isso não seria justo. Ele devia pagar 50% até o fim dos 12 meses. 12 meses. Está pronto, está doente, processo na empresa. Só mais uma coisa. Essa nova, quais são as implicações na questão da reforma do trabalhador? Ah, isso é grave. Nós até já chegamos isso para, sei lá, para o mesmo mundo. Porque se, e vamos fazer propositariamente, vou trabalhar com esse senhor 5 anos. Durante 5 anos vou pagar 8% de segurança social e vou descontar 3% para ele. Se desse só para descontar 3% dele para pôr na segurança social, está bem, mas também vou tirar 8% do meu pai. Tá. Então, vou dar esquecido, etc, etc. E quando chegar os 5 anos, põe outro trabalhador, faça a mesma coisa. Quer dizer, então o trabalhador não vai ter uma carreira contributiva à segurança social que lhe permite entrar na reforma. Não, isso, nós já vimos isso. Por isso é outra questão. É outra questão. E faz com que não haja consenso entre nós e o governo. Por isso é que eu estou insistindo na lógica de serem de esquerda, que eles não querem. Okay. Não é. Mas esquerda tem para a direita. É uma coisa mais assente, né? Mas essa coisa de direita, esquerda, só na Basílica, não sei de quem, lá em França, já não há mais, tudo é capitalista. Agora a fronteira é cada vez mais tenue. É coisa excessiva, tem em Portugal, nos partidos. Não, quer dizer, podemos ter uma economia capitalista, mas defender valores que tendem a nossa ideologia. E por ali. Por exemplo, vocês. Vocês como sindicatos concordam com o regime capitalista, que temos que ter dinheiro, temos que fazer bem, estão de acordo. Mas nesses casos que abrange a maioria, querem trazer à tona os vossos valores sociais. Que é isso que vai diferenciar vocês da esquerda ou da direita. Exatamente, exatamente. Isso é como, tem que estar em cima da mesa, como América, sempre. Exatamente. Como na América Latina, e lá os sindicatos defendem. Também algumas organizações não governamentais concordam de que deve, para a segurança social deve estar todo mundo. Exatamente. Um teto mínimo. Trabalhas ou não trabalhas, tem que haver um teto mínimo. Esse teto mínimo pode ser qualquer coisa. Aí você vai buscar aqui lá para comprar uma cueca, um doco lá. Se eu trabalho, ganho bem, vou ter a minha segurança social de acordo com a minha taxa contributiva. Mas também tenho aquele teto mínimo. Exatamente. Que é divisão da riqueza para toda a sociedade. Defende isso, não, ele está na terra, não dá avanço. Agora, uma sociedade é perigosa quando começa a confundir os valores que defende com os interesses que defendemos. Aí já há um perigo. Porque, pelo que eu estou a ouvir, é que a lei está a ser feita na base dos interesses de grupos, e não na base dos valores do grupo ou valores da sociedade. Esse aqui é o grande problema. Ilustre, eu queria fazer a minha pergunta sobre a Lei Geral do Trabalho, sobre o trabalho da UNTA. Eu, do meu ponto de vista, na minha percepção, nota-se que há um elevado número de pessoas a nível do país que conhece alguns princípios da Lei Geral do Trabalho que o defende. E principalmente essa lei que está sendo já prestes a ser publicada. E muita gente está desinformada, não tem conhecimento e não sabe do que está a tratar. E muitos dos funcionários irão se surpreender, não é, no momento dos contratos, na renovação dos contratos ou na celebração de contratos. Agora, o que eu queria saber da UNTA, e uma vez que a UNTA, neste momento, tem tido pouca capacidade de influência ao governo para tomar decisões que velam a segurança dos empregadores, gostava de saber de que maneira a UNTA tem trabalhado com as organizações da sociedade civil para influenciar as pessoas a tomarem consciência das leis que defendem, né, que seria normal, por exemplo, em outros países. Por exemplo, no Portugal, a maior parte, até dos meninos que estão no ensino primário, conhecem os seus direitos e confrontam com o professor, com a sociedade, com pessoas. Eu gostava de saber de que maneira a UNTA tem estado a trabalhar com organizações da sociedade civil nesse sentido, para influenciar as consciências, a mudança de consciência. Bem, não podemos esquecer que nós estamos numa economia de mercado, não é? E quem tem os meios de difusão massiva, não é, que abrange a Angola toda, é o governo. Por isso, não é, nem sempre é fácil nós passarmos, não é, a comunicação. Mas o cidadão, nesse caso o trabalhador, ele próprio tem que dar a volta, que estamos na economia de mercado, e ele tem que saber os seus direitos e deveres. Porque nós vamos te dizer que há trabalhadores que já trabalham há mais de 20 anos, sabe ler e escrever, nunca se dignou, não é, ler uma lei geral do trabalho. Mas se tu fores a uma igreja, né, um religioso analfabeto tem Bíblia em casa. Não é? Isso é um problema de consciência. Nós fazemos workshop com certas organizações, está aí o camarada Dal sabe, da sociedade civil, convidamos os trabalhadores, que é o nosso grupo-alvo, não é? E eles também vão disseminando, não é, com seus filhos e suas famílias. De outra forma, é difícil. Não sei se o doutor Nobel quer crescer. Sim, não, as organizações governamentais foram sempre parceiros do movimento sindical. Eles também nos convidam em muitas atividades. Eu até já fui ao ângulo com o Sr. Adam, não sei se mais aonde e tal. Apareceram em muitas atividades. Agora, tem razão sim, nós não estamos a fazer bem o aproveitamento delas de acordo com nossos objetivos. Isso nós vamos apontar aqui, vamos visitar. E podemos fazer esse plano. Podemos influenciar o secretário-geral no sentido de criar ambiente que possamos fazer o aproveitamento. Porque as organizações não governam, não negam nada. Querem sempre ajudar, querem o bem da sociedade e vão mesmo no terreno. Então, vamos aproveitar. Não temos feito bem o aproveitamento disso. Mas é um dado muito importante para nós. Tomamos boa nota. Muito boa nota disso. Okay. Penso que terminamos com o nosso debate. Já estamos acima do tempo. Não sei se tem mais alguém. Tem também muitas dúvidas aí. Tá. As dúvidas. Está-me num barulho terrível. Depois os sindicalistas mexem muitas folhas de uma vez. Sim, mas... O cidadão ali tem sido às vezes o nosso... O 4 é sombrio, pelo trabalhador. Não se pode vislumbrar como se promoverá, como se diz, devolver a dignidade às famílias angolanas com coisas como essa, que o interesse de um grupo de pessoas sobrepõe-se ao bem comum. Agora, há uma coisa que o colega disse aí, que a UTA não tem capacidade de influenciar, queria dizer o seguinte. Sem a UTA, talvez as coisas corriam no plano laboral, se calhar, e corriam pior. A UTA ainda tem limado algumas arestas e não vão em detrimento da classe média. Por bem ou por mal, vale a pena ainda existir a central sindical. Então, as centrais sindicais estão aí. Porque o governo, às vezes, também pode dar um passo, ainda pensa várias vezes, qual é a reação do outro lado. Isso. Basta estar atento à questão do salário mínimo nacional, para fazer o posicionamento da UNTA. Sim. Estamos a falar em rádios e não sei o quê, já tivemos na Assembleia, hoje ainda também tivemos uma equipa lá. Coisas invisíveis, né? Porque bom, nem todo angolano está atento aos órgãos de comunicação. Em minha casa mesmo, eu chego lá, é só Globo. Todo mundo é Globo. E qualquer dia vai acontecer algo. Em vez de vocês fugirem, não vão conseguir. Eles estão muito influenciados também com o Brasil. Particularmente as senhoras. Uma outra estratégia, talvez para outras discussões no futuro, por exemplo, essa abertura que vocês têm, os mídia, nós, a sociedade civil, para partilhar o vosso pensamento. Exatamente. Mas é sempre bom isso ser feito antes da aprovação do documento. Exatamente. Na altura que o governo vos coloca na mesa o documento para discussão, você também diz para me dar 15 dias. Exatamente. Eu também vou recorrer às consultas. Aquilo que o camarada Roberto afirmou aqui. Hoje estamos aí onde estamos, porque a ontem ainda tem certa influência para dizer que nós estamos em muitas comissões tripartidas com o governo. Por exemplo, nós fazemos parte do grupo técnico para o estudo e evolução do salário mínimo nacional. Eu, por exemplo, sou membro conselheiro da Segurança Social. Social. Agora estamos numa guerra tremenda, porque sendo conselheiro, parceiro social, não sei, não quero que me explicam bem, etimologicamente, o que é esse parecer. Há tempo de aparecer lá um organigrama, um estatuto, um organigrama, já como é que é o Conselho de Segurança Social? O Conselho Nacional de Segurança Social. A recada, valores dos trabalhadores, do qual nós representamos. Arrecada valores dos empregadores, arrecada também uma fasquia do Estado, mas não sei se o Estado dá ou não dá, porque que hoje dizerem, o Estado ainda tira para dar os antigos combatentes e não sei o que, não sei o que. Isso para hoje é um grande crime, é um erro grave. Então, para aparecer um documento, com o peso que tem um organigrama, a funcionalidade de hoje, para ser sucesso tem que saber. E depois não pode. Estamos mesmo em guerra, até porque vai haver uma reunião extraordinária dentro de 20 dias, para vermos esse organigrama se volta, porque já está aprovado. Foi aprovado, não se reviria, não vimos nada. Mas nós não, porque também não estamos os conselheiros da Segurança Social, porque tem conselheiro da UNTA, tem conselheiro da CECIL, tem conselheiro da Câmara, da AIA, etc, etc. Então, o Conselho Nacional não pode estar abaixo do diretor-geral, senão é conselheiro do diretor-geral, tem que estar em cima do diretor-geral. Porque os documentos que vão passar têm que ser analisados pelo Conselho. E foi sempre assim. De repente mudou, estamos numa posição desconfortável, abaixo do diretor-geral. Sim, é para ver como... No mesmo nível como conselheiro dele. No mínimo, não é? Não, não dá para ser no mínimo, mas tem que ser em cima. Reunimos três meses, vezes. E são os donos do dinheiro? Não, dinheiro. Em outros países, a UNTA vai gerir a funcionar, como gerir, não é? Uma vez é um empregador, outra vez é o Estado, outra vez. Mas isso não custa nada, isso só fica lá. Atividade na gestão. Atividade na gestão. Para ver transparência, assim, Moçambique é assim. Já pratica isso. Por que é que vamos estar embaixo do diretor-geral? Então, o diretor-geral convoca. Eu posso fazer uma hora de trabalho e dizer, olha, quero analisar e solicitar os outros conselheiros, vamos analisar isso, todos assinaram. E o diretor é obrigado a aceitar. Agora não, o diretor é que nos convida. É que nos... Não. Caríssimos, obrigado por terem participado ao nosso debate, aos colegas. Obrigado. E aos doutor Roberto, doutor Vicente, obrigado pela vossa presença. Gostaríamos de voltar a convidar uma outra ocasião para abordarmos outras questões relacionados depois da vitória. Sim. Sim. Aqui algumas pessoas que tomaram a palavra, deram algumas pistas, se calhar vamos procurar. É para ir uma grande visão do campo laboral daqui. Não, nós gostamos de debate. Tá bom. Só é que também se convida, apareceu muito nos emitir em outros ambientes e sei lá. Dominamos muito bem. Não, fizemos o que pudemos aqui, pedimos desculpa pelos possíveis erros. Estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos.